onde ia clarear. Mas quer saber onde estou? Sabe o que tá doendo? É saudade de você, tô te ligando pra avisar. Ficou lembrança sua, o cheiro da sua pele ainda está no ar. Eu vou beber pra não chorar. Este copo aqui eu vou tomar pensando em noites que eu passei com você. Este outro aqui é pra lembrar os beijos que eu te dei até o amanhecer. Esse copo aqui é pra lembrar os sonhos que eu sonhei com você. Esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer. Passei com você. Esse outro aqui é pra lembrar os beijos que eu tirei até o amanhecer. Esse copo aqui é pra lembrar os sonhos que eu sonhei com você. Esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer. Esse copo aqui eu vou tomar pensando em noites que eu passei com você. Esse outro aqui até o amanhecer. Esse copo aqui é pra lembrar os sonhos que eu sonhei com você. Esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer. Eu vou ter que beber mais 10 hoje, meu querido. Valeu. Obrigado.